Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamando. Eu estava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamando. Levanta e pega teu berrante, que a boiada vem passando. Levanta e pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Quando eu pego o meu chapéu, meu filho disse eu também vou. Quando eu pego o meu chapéu, meu filho disse eu também vou. Vou ajudar meu papai comandar o boi que é dominador. Vou ajudar meu papai comandar o dominador. Tava dormindo e sonhando, morena veio me falar. Tava dormindo e sonhando, morena veio me chamar. Levanta e pega teu berrante, vamos ver meu boi bombar. Levanta, vamos ver teu berrante e ver teu boi bombar. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamando. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamando. Levanta e pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Levanta e pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Quando eu pego meu chapéu, meu filho disse eu também vou. Quando eu pego meu chapéu, meu filho disse eu também vou. Vou ajudar meu papai, comando dominador. Vou ajudar meu papai comandar o boi que é dominador. Veio ajudar seu papai, comanda dominador. Veio ajudar seu papai, comanda dominador. Este é o boi de São João, ele foi quem me mandou. Este é o boi de São João, foi ele quem me mandou. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamando. Tava dormindo e sonhando, ouvi uma voz me chamando. Levanta e pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Levanta e pega teu berrante, que a boiada vem chegando. Quando eu pego meu chapéu, meu filho disse eu também vou. Quando eu pego meu chapéu, meu filho disse eu também vou. Vou ajudar meu papai comandar o boi que é dominador. Vou ajudar meu papai comandar o boi que é dominador.